Escada própria existência, tragado pela dúvida que me leva a perguntar o que valeu minha conduta. São perguntas que a vida jamais responderá. Depois de morto, enterrado, impossível de retornar. Preso em situações, mentiras e folclores, onde o pobre nunca vai ser rico, rico nunca vai ser pobre. A balança do sistema impõe limite pra cada lado pra motivar, alienar, sendo direcionado. Pra onde? Por quê? Respostas inibidas, almas interrompidas, prossegue plano suicida. Mesmo ar, mesmo solo, mesmo sangue, mesma raça, não impediu o egocentrismo de matar com tanta face. Apocalipse vivo, palavra sagrada descartada, mundo jaz da Babilônia, no final não sobra nada. Só o pó levado ao vento, o fim do sofrimento, pros que manteve-se de pé até o arrebatamento. Mais bombas, mais mortes, perecendo, sem crença, com a fé sepultada e o espírito com a sentença, perambulando mortos, porcos arrancando cabeças. Servos de Baphomet, ventrílocos da besta. Minha loucura te incomoda, sua mentira te alivia. Existimos, eis-me aqui, prepare-se pra agonia. Somos instruídos e não educados como pensou, adestrados pelas 13 famílias que a mídia jamais mostrou. Sem informação aonde quer chegar, intuição daqui vai te afundar. Depois de morto não vai retornar, a chance é essa pra você pensar. Sem informação aonde quer chegar, intuição daqui vai te afundar. Depois de morto não vai retornar, a chance é essa pra você pensar. Aplaude a desgraça, o caos, o inferno será lar dos maus. Tortura será bem pior do que tomar tiro de tanta pau. Tanta dor fixado parece ser virtual. Influencia as emoções, te dá caixões pro seu final. Réplicas, métricas e o clone toma feição. Rouba dúvidas da certeza, caminhando na ilusão. Travado, perturbado com as propostas diabólicas. Preso em opções, padrões da vida torta. Nada mais me importa se o passado é intocável. Minha mente evapora nesse planeta dominável. Babilônico, sem cérebro, ávido pelo caos. Mal atrai inocência e competência da aval. Nós contra nós e o sistema sai ileso. Vivos no apocalipse, testemunhando o medo. Criptologia deixa magia poderosa, hipnotiza rastros fracos com estratégia psicológica. Se existe malefícios, precipícios estão por vir, com projétil no crânio por 13 legados de Caim. Vulneráveis a 7 taças, 7 pragas do Egito. Mitos? Não, é a justiça do Deus vivo que, pra sua visão é loucura, palavras da escritura. Amargo é a verdade, vacilo da criatura, que arranca a pele do mesmo, dá tiro, mata a esmo. Passos na terra sem lei, aqui tudo tem seu preço. Sem informação aonde quer chegar, intuição daqui vai te afundar. Depois de morto não vai retornar, a chance é essa pra você pensar. Sem informação aonde quer chegar, intuição daqui vai te afundar. Depois de morto não vai retornar, a chance é essa pra você pensar.